Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca em direto e ao vivo a partir da Rádio Lisboa. Meu nome é Alexandre Pinto, isto já não acontecia há algum tempo, em direto. Na última semana tivemos um imprevisto e a emissão que foi para o ar foi previamente gravada, e na semana anterior acho que também houve emissão, mas que não foi... foi a emissão da pré-Páscoa, que foi ótima, aliás. Começamos com um grupo cujo nome não nos diz grande coisa. Chamam-se Yanomami Young Men e fazem parte de uma compilação que tem o nome de Crooning on Venus, Ocean of Sound 2. Este disco foi compilado por David Toop, que é um jornalista, crítico, ensaísta britânico, julgo eu, que tem uma ligação com a revista Wire, e faz uns ensaios interessantes, e tem um livro cujo nome é Ocean of Sound, que trata sobre música ambient e algumas manifestações modernas de música. E esta compilação, creio, este é o segundo volume, já não tem tanto a ver com o objetivo desse livro, mas neste álbum ele reúne uma série de registros, e creio que a ideia terá sido dar alguma primazia à voz. Temos aqui grandes clássicos, por exemplo, Star Sailor, de Tim Buckley. Temos também White Jam, dos Captain Beefheart, na voz de Julie Cruz, que deu voz à música de Twin Peaks. E são incontáveis os exemplos, e vamos ficar ainda com algumas faixas desta compilação, mas mais tarde, porque primeiro vamos ouvir uma das bandas de David Toop. Ele aqui estava na bateria, julgo eu. E o disco é de 1979, é dos Flying Lizards, que pode fazer lembrar uma banda que já por aqui passou, a banda de Arthur Lindsay, mas esses não eram Flying Lizards, eram Lizards também, mas eram outros Lizards. Eu fiquei confuso, mas não são os mesmos. E vamos ficar com uma canção de nome Money, That's What I Want. E assim começamos. Hoje vamos ouvir muita, muita coisa, temos alguma matéria para pôr em dia, mas maioritariamente voltar ao passado e ouvir algumas coisas interessantes. E portanto, a sugestão para agora é ficarmos com os Flying Lizards, Money, That's What I Want, e é uma belíssima canção. Espero que gostem, eu volto já de seguida, uma vez mais, sejam bem-vindos a esta emissão da Mosca, e muito, muito obrigado por estarem desse lado. Até já. In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. I want money. not appear between the speakers in a correctly tuned system. Ouvimos Money, That's What I Want, da autoria dos Flying Lizards. Os outros de Arthur Lindsay são os Lounge Lizards. E nem a propósito, relembro que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e ainda o Patreon em patreon.com/amosca. E é isto. Ora, podemos voltar a esta compilação Crooning on Venus, Ocean of Sound 2, para ouvir uma experiência dos Beach Boys num disco, no tal disco Smile, que viria depois de Pet Sounds, mas que nunca chegou a estar concluído, pelo menos como Brian Wilson o imaginou. Ele nesta altura colaborava com o Van Dyke Parks em várias ideias musicais. E eu nunca tinha ouvido isto, tirando nesta compilação, portanto não tenho a certeza do que estou a dizer, mas parece-me que esta canção virá dessas sessões. Entretanto, o disco, como se sabe, foi entretanto abandonado, na altura, isto por volta da década de 60, finais da década de 60, e depois o disco acabou por sair, mas já muitos anos depois e muito longe do que poderia ter sido. A canção tem o nome de Wind Chimes e está dentro de alguma zona experimental. São os Beach Boys. Até já. Hanging down from my window, those are my wind chimes. Wind chimes. In the late afternoon, you're hung up on wind chime. Though it's hard, I try not to look at my wind chime. The little bells tinkle in wind chime. Close your eyes and lean back. Listen to tinkling, a whisper of wind sent my wind chime. Um belíssimo momento que partilhamos com os Beach Boys. Esta compilação é de 1996, tem o nome de Crooning on Venus, Ocean of Sound 2. E à partida será a última, esta terá sido a última canção que ouvimos daqui. Hoje há muitas mais coisas para explorar, mas não sei ao certo para onde ir a seguir. Tudo o que nós ouvimos até agora esteve direta ou indiretamente ligado a David Toop, e há ainda mais algumas coisas que poderíamos relacionar com ele. No entanto, e passando para a música deste ano, vamos ouvir Kelsey Lu. No último contacto que eu tinha tido com esta cantora e violinista, salvo erro, ou violoncelista, boa questão. Tinha sido no primavera do ano passado, eu acho que era um violino, porque ela não, acho que não estaria a tocar um violoncelo na altura. E foi um dia terrível em termos de chuva, choveu imenso durante grande parte da noite. E vi partes do seu concerto, não com muita atenção devido à distância do palco e aos meus pés ensopados. Do palco, não sei se era o palco Pitchfork, não sei se era esse o nome. Mas na altura eu creio que ela não tinha grande coisa lançada, e este ano lançou o seu disco Blood, que entre outras coisas tem uma belíssima reinterpretação da I'm Not In Love, dos 10cc, que ouvimos agora em fundo. Uma versão enternecedoramente fiel à original, que poderíamos perfeitamente ouvir, mas não vamos ficar com ela. Vamos, no entanto, ficar com uma outra canção deste disco, que tem o nome de Atlantic, e fez-me lembrar os passos a Tirza, na voz, que é de resto uma artista que vai passar este ano pelo Primavera Sound, e é uma cantora que colaborou na feitura desse disco com Mika Levy. Mas estamos a falar de Tirza, e quem interessa neste momento é Kelsey Lu. O disco chama-se Blood, tem uma ótima capa. Até agora todos os discos que vamos passar hoje têm capas fantásticas. E ficamos então com Atlantic, de Kelsey Lu. Eu volto já de seguida. Até já. Someone's walking over my grave. Sudden shiver, taking a dip in a river in winter. Cold breeze caressing frozen cheeks, you're heartless. Someone's walking over her grave. Sudden shiver, moving the pieces of her within her. Boldly pretending you're wrong. Jump into the Atlantic when you've taken all the pain. Caught in the winds of desire, smooth shifter. You even forgotten all about your heartbreak. Something's getting washed off with waves. Sun center, reflecting light off the water. It glimmers. Sea breeze, you've gone and moved on. Jump into the Atlantic when you've taken all the pain. Thank you. silence. Este disco fez-me alguma companhia ao longo da última semana e poderíamos ficar com mais canções, mas enfim, mais para o final da emissão, se tivermos que preencher alguma lacuna, à partida não será necessário, porque ainda temos, enfim, pelo menos mais três nomes para ouvir. E se calhar passamos já para essa parte. Eu tenho um pouco de receio de entrar tão cedo nesta secção um pouco mais experimental, mas vamos ouvir a artista Ikue Mori, que, por curiosidade, esteve envolvida num projeto com Arthur Lindsay, uma banda que já por aqui passou, são os DNA, e o Arthur Lindsay teve então os tais Lounge Lizards, que partilham o nome com os Flying Lizards, que foram recomendados por David Toop. Para esse propósito, este disco foi editado pela Tzadik, que é a editora de John Zorn, e temos dois para ouvir. Um deles tem o nome de Hex Kitchen. E com a Mori, quando tocava com os DNA, era baterista, depois passou para Drum Machines e a partir daí começou o seu percurso na música experimental. Preciso apenas de confirmar, mas sim, são ambos os discos editados pela Tzadik. E agora, a qual destes é que vamos primeiro? Talvez o Hex Kitchen, por ser anterior, é de 1995, o outro é de 2000. E quanto ficar um pouco com a carreira de Ikue Mori, e acho que vos vai interessar o que vamos ouvir a seguir. Ora, como não conheço o disco, se calhar vamos escolher aqui algumas canções aleatórias. Faixa número 6, tem o nome de Loops, e é com esta que vamos ficar. Thank you. Ficamos com esta Loops de Ikue Mori e continuaremos neste disco. Eu ouvi algumas coisas, mas não me recordo de que faixas é que eu ouvi. Portanto, escolha aleatória. Há aqui uma com o nome de Shiver e será essa a escolhida. Ficamos com a música de Ikue Mori e este disco tem o nome de Hex Kitchen, é de 1995. Como disse, temos ainda mais para ouvir desta artista, mas talvez por um pouco de variedade e porque ainda falta bastante para o final da emissão, não vale a pena estarmos já a entrar em brutas experimentações. Podemos voltar a Crooning on Venus, Ocean of Sound 2. E há aqui uma série de nomes que são recordados: Haruomi Hosono, David Sylvian, Sheila Chandra, Scott Walker também e Tim Buckley, como já tinha mencionado. E houve um nome que me deu muito gosto rever e acho que será uma ótima companhia para agora. Trata-se de Chet Baker e dele vamos ouvir My Ideal. Long ago my heart and mind got together and designed the wonderful girl for me. Oh, what a fantasy. Though the idol of my heart can't be ordered a la carte, I wonder if she will be always a fantasy. Will I ever find the girl in my mind, the one who is my ideal? Maybe she's a dream, and yet she might be just around the corner waiting for me. Will I recognize the light in her eyes that no other eyes reveal? Or will I pass her by and never even know that she was my ideal? Que maravilhosa canção de Chet Baker, integrada na compilação do David Toop, Crooning on Venus Ocean of Sound 2, lançada em 1969. Esta canção obviamente precede-a, mas é uma compilação muito bem junta. São 2 horas e meia de música e temos aqui ótimos nomes. Já ouvimos alguns, mas temos por exemplo António Carlos Jobim, Ryuichi Sakamoto, etc, etc. Por falar em Ryuichi Sakamoto, hoje estava em casa e havia uma melodia em particular que não me saía da cabeça, e pior ainda, eu sabia que a conhecia, sabia que já a tinha ouvido, mas não conseguia precisar o que é que eu tinha ouvido. De repente lembro-me do disco de Ryuichi Sakamoto, o A5, que já por aqui passou, de certeza absoluta, mas o disco é de 2017 e, portanto, podemos recuperá-lo, acho que já podemos, e sendo um disco desta magnitude, um disco tão, tão querido como nos AST5. Estão reunidas todas as condições e mais algumas para recuperarmos a terceira faixa, Solari. E com ela que vamos ficar. Muito obrigado por estarem ainda desse lado, mas continuem, porque ainda falta muita coisa, há muito caminho para desbravar. Solari, de A5, música de Ryuichi Sakamoto. Ainda assim, não era esta a melodia que eu queria, e embora me tenha dado um gosto tremendo revisitar, aí sim que não foi esta, e tive que pensar mais um pouco até que finalmente me ocorre que o que eu estava à procura era da Terceira Sinfonia de Ligeti, não, Gorecki, de Henrique Gorecki. Symphony of Sorrowful Songs, que recentemente foi, não posso dizer, interpretada por Beth Gibbons, dos Portishead, sob a batuta de Krzysztof Penderecki e a Polish National Radio Symphony Orchestra. E eventualmente não vou conseguir localizar Ah, aí está ela. Poderíamos chegar aqui até ao final da emissão com esta belíssima sinfonia, que é um curioso caso de best-selling no que toca a música clássica. Eu creio que na altura em que foi editado em CD, nesta terceira sinfonia, que enfim, foi um enorme sucesso e para muitos uma grande referência de música clássica. Eventualmente depois por aqui aparece na voz de Beth Gibbons. Talvez possa avançar um pouco e ver se eu descubro aqui algures. Aí está. A recomendação para quem quiser ouvir numa outra altura a sinfonia completa. Foi agora reeditada, como disse, com a interpretação de Beth Gibbons, conduzida por Penderecki, e acho que não me enganei, e com a orquestra da Rádio Nacional Polaca. Seguimos com Uma Pequena Loucura, disco de 1970, da autoria de Wolfgang Dauner. Nada sei sobre este jovem, mas dizem que é um disco bastante louco. E disco é de 1970, tem o nome de Output, a capa é fantástica. Foi editado pela SM, editora de referência no jazz, e consta que o disco faz algumas pontes interessantes entre o jazz e outros géneros. Portanto, vamos à descoberta. Esta é uma música um pouco comprida, possivelmente vamos ficar sem tempo para depois mais coisas, mas acabei por passar em quase tudo o que queria, mas eu ainda volto e espero que fiquem por aí. Caso queiram ir embora, também estejam à vontade, por amor de Deus, não se prendam por minha causa. Ficamos então com Output, aliás, não Output, mas será a faixa Nothing to Declare do disco Output, da autoria de Wolfgang Dauner. Vamos a isso. Até já. We'll be right back. Ficamos com a música de Wolfgang Downer, o disco tem o nome de Output, e esta faixa em particular tem o nome de Nothing to Declare. E com isto estamos mesmo a chegar ao final desta emissão, espero que tenham gostado e que tenham apreciado a companhia da voz sensual habitual de Alexandre Pinto, que sou eu. Relembro que temos o blog em ucoprófago.wordpress.com e ainda o Patreon em patreon.com/amosca, se estiverem dispostos a ceder uns dólares para este lado, estejam à vontade, que eu agradeço. E vamos fechar ao som de Ikuemori uma outra vez, mas no seu disco de 2000, 100 Aspects of the Moon. Tenho pena que não tenhamos mais tempo para ouvir, ou poderemos acabar com Kelsey Lu e ouvimos mais música de Ikuemori para a próxima emissão. Se calhar é isso que vamos fazer, por vários motivos. Ou então não ouvimos nenhuma das duas e vamos ouvir Joseph Spence, ou deixamo-lo para a próxima emissão. Com toda esta indecisão, acabamos por não chegar a conclusão nenhuma e se calhar vamos mais embora. Não, ficamos com a faixa de Kelsey Lu. Acho que sim, acho que poderemos fechar com isto. E vamos ouvir Blood, que é o nome do disco e é a faixa que termina o disco. Kelsey Lu, para terminar a emissão de hoje, muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Eu volto para a semana em direto, uma vez mais. E um enorme abraço a todos vocês. Até para a semana. Até já. In the law, nothing's hidden after all. Someone's missing all the calls, and I'm trying to get through. Bodies written in the trust, who's left to trust? Left falls on us, left falls on us, left falls on us. But da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Black is dripping on the got the love falls on us, love. deixar.